shines the conscience bare, the truth would never dare. Headlights show a path well worn. Everyone is dead. Encostei-me para trás na cadeira de convés e fechei os olhos. e o meu destino apareceu-me na alma como um precipício. A minha vida passada misturou-se com a futura e houve no meio um ruído do salão de fumo, onde aos meus ouvidos acabara a partida de xadrez. Ah, paluçado na sensação das ondas. Ai, embalado na ideia tão confortável de hoje ainda não ser amanhã, de pelo menos neste momento não ter responsabilidades nenhumas, de não ter personalidade propriamente, mas sentir-me ali, em cima da cadeira, como um livro que a sueca ali deixasse. Ah, afundado num torpor da imaginação, sem dúvida um pouco sono, irrequieto tão sossegadamente, tão análogo de repente à criança que fui outrora quando brincava na quinta e não sabia álgebra, nem as outras álgebras com X e Y do sentimento. Ah, todo eu anseio por esse momento sem importância nenhuma na minha vida. Ah, todo eu anseio por esse momento como por outros análogos. Aqueles momentos em que não tive importância nenhuma. Aqueles em que compreendi todo o vácuo da existência sem inteligência para o compreender. E havia luar e mar e solidão. Oh, Álvaro.

Ah, ah, ah, ah, ah. Thank you. was hidden. Thank you. is not some elaborate prank. I learned to love like I learned to drive in a Soviet tank. And you check yourself out in every full-length mirror you can find, but you'll never know how you look to people walking behind. Your phone, baby.

Radio Ethiopia to all the great sinners of this world.